céu sorri pra mim. Nem sempre eu sou tão livre assim. Quem não pensa em parar, quem não pensa em fugir, sem destino, dá vontade de sair. Sem destino, sem saber aonde ir. Para onde vai? Sem aviso, de repente, a vida é um vai e vem, nada é pra sempre. A vida é um vai e vem, nada é pra sempre. A vida é um vai e vem, nada é pra sempre. A vida é um vai e vem. Quanto mais ninguém diz sim, mas nunca me ensinaram e eu nunca aprendi. Mesmo assim sobrevivi. Mesmo assim, eu ainda estou aqui. De vez em quando me sinto bem. De vez em quando